Peter, essas fotos são maravilhosas. Em todos os meus anos como editor, eu nunca conheci um fotógrafo tão talentoso como você. Obrigado, Sr. Robertson. Eu não sei como consegue essas fotos. Nem eu. Você sempre está no lugar certo, na hora certa. Diga-me, Parker, qual é o seu segredo? Ótimas lentes, telefoto e muita sorte, eu acho. É mesmo? Tem certeza que não tem nada que queira nos dizer? Bem, eu gostaria de receber hoje, se não se incomoda. Parker, você mexe com os meus nervos. Eu vou descobrir como um jovem como você consegue essas fotos. Mais cedo ou mais tarde? É melhor mais tarde. Tchau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos parece aqui. Máquinas, parece prensas. Não, sempre quis falar isso. E esse é o momento adequado. Perfeitamente, né? Pare as prensas para. A cidade é uma coisa muito relativa, né? Bom, e hoje nós estamos aqui com o nosso correspondente, Everton Vieira. É com você, Everton. Com aquele que fez o teste do sofá para participar do Aracnofã, do podcast, Maurício. Nossa, o cara. Eu senti maldade agora. Eu senti uma enorme maldade. Uma enorme? Mas foi no sofá que a maldade era enorme? Como é que é? Então. Minha participação para aqui. E também com a fonte confiável de informações, Magaren. Falar em fonte, eu não posso revelar as minhas, mas não é tão confiável. Já que ela não é. Ah, me enrolei todo, socorro. Parou, as prensas, parou as prensas na mão do Magari, né? Tipo, tá parado. As prensas, pá, na mão. Eu tô esmagado nas prensas lá. Então, estamos aqui com aquele que não parou as prensas, o Mônio. E como sempre, reunidos, a mando do nosso editor-chefe, o JJ Erickson. Sony Ericsson. Olha só. Então, e hoje, como vocês repararam, nós estamos aqui para falar, para bater um papo sobre o Clarim Diário. Olha só que coisa diferente, né? Quem teria uma ideia dessa de falar sobre os funcionários do Clarim, né? Eu. não vamos falar só sobre funcionários, vamos falar sobre o patrão também. Exatamente, olha só. E quem deu essa ideia foi o Maurício, né? Maurício Engler, que está participando aqui com a gente. Já é o segundo tema que ele dá. Daqui a pouco vai ser o nosso. Ele vai estar lá no nosso arquivo de fontes para temas de podcast. Vai ser. Vão contratar como dador de temas do Aracnofã. Dador de temas? Nossa. Exatamente. Dador com teste do sofá que você mencionou antes não dá certo. Não, anos atrás, um chefe do crime me avisou para não publicar uma história, mas eu recusei. Uma noite, um homem veio atrás de mim, um homem mascarado. Ele mirou em mim, mas atingiu Julia, minha esposa. Agora só quer manter a cidade a salvo de pessoas que se escondem atrás de máscaras e se acham acima da lei. É no teste do sofá que a gente vai botando pra quebrar. É no teste do sofá. Então, Clarim Diário, essa organização que principalmente leitores do Homem-Aranha conhecem tão bem, né? Mas que acho que dos anos... No final dos anos 60, já no início dos anos 70, já estava espalhado em quase todas as revistas, né? Tipo, personagem do Clarim aparecendo em todo canto. Sendo que a primeira aparição no Clarim realmente foi uma história lá dos anos 40, 30, sei lá de quando. Foi de... Naquela Winners 11. Isso foi na... Nos anos 40. É, 43. Eu anotei em algum lugar, já perdi meu papel aqui, mas realmente foi por aí. No Marvel Wiki tá 43. Isso. É, foi na época da guerra lá. É porque a... os jornais que apareciam na história lá. Isso, e até quando a gente estava pesquisando sobre esse programa aqui, a gente achou trocentos milhões de funcionários do Clarim, né? A gente não vai falar de todos, porque não dá tempo. E também tem uns que nem tem informação bastante para falar. Mas, enfim, alguns dos personagens que a gente viu tá até relacionado a histórias da Era de Ouro lá, né? Que, com heróis daquela época e tudo mais. Mas assim, sim. Oficialmente a organização fictícia Clarim Diário, ela foi fundada em 1897, né? e o Jameson, que é o que todo mundo conhece como editor do Clarim, ele começou como um repórter no Clarim, né? E depois ele acabou comprando, muitos anos depois, né, o jornal. Existe uma história que conta bem esse início aí, que vai revisitando o passado do Jameson, ele conseguindo as primeiras reportagens e tal. Eu não sei exatamente em qual revista saiu, mas eu tenho essa história, eu vou procurar aqui. É aquela que quando ele tá preso pelo camaleão. Isso, isso mesmo. Aquela que ele tá preso na... O camaleão tomou o lugar dele. O camaleão troca de lugar dele, não troca de mente, tá? Que isso é muito idiota. É um cara que é famoso, um famoso funcionário do Clarim antes dessa época do Jameson aí, né? Eu acho que o Jameson até aparece lá na época que ele era repórter ainda. É aquele Phil Sheldon, né? Que aparece na série Marvels fotografando as coisas. Fotografando as coisas. Então. Ele... É isso que os fotógrafos fazem. Exatamente. É porque por um momento passou pela minha cabeça aqui se ele era fotógrafo ou jornalista, mas eu lembrei que é fotógrafo. E... quem já leu Marvels já percebeu que o cara é o personagem principal da história, né? Então, é a impressão minha. Ela e Ruínas também. Ela, exatamente, que é o mesmo estilo, né, de história. É, só que a Ruínas é o contrário. É o contrário, Nick sentido. Marvels é... Ah, é, exatamente. Marvels é como as coisas são boas e maravilhosas e a Ruína é como tudo dá errado. Ah, sim. Tipo, o Hulk explode... Quando é atingido pela bomba gama, ele explode 1 milhão de tumores. O aranha pega câncer de pele. O ciclope explode a cabeça de uma outra mulher lá. Exatamente. E aí, com o tempo, nosso amado, entre aspas, gigantesco, J. Jonah Jameson, ele acaba crescendo ali dentro como repórter e tal, até que ele junta uma grana e consegue comprar, né, o Clarim Diário. Também, ele fosse bom mesmo, já começando com o Office Boy. Como entrar aquele negócio que o... primeira vez que o Clarim Diário apareceu era uma outra coisa, uma revista, parece, na revista do Aranha, quando o Peter vai levar as fotos lá, não é um jornal ainda, é uma revista. A gente chegou a comentar isso em algum outro lugar. Ah, sim, né, quando começou era a revista Agora, né? Isso, e aí depois... Ah, na primeira vez que ele apareceu na revista do Aranha, a Amazing 1 ou 2, sei lá, quando o Peter vai vender as fotos lá, era o prédio, tava lá, revista Agora. Não era Clarim, só na próxima ele só começou a ser Clarim e dane-se. É, aí eles colocaram como a revista Agora sendo... É, ela pertence ao Clarim Diário, mas o Clarim Diário, a instituição principal, ela é o jornal, né? E ela tem essa revista Agora. Mais pra frente ela vai ter aquela revista Mulher, que é a que a Carol Danvers escrevia nela, né? E nos anos 80 o Jameson volta com essa revista, lá pela Homem-Aranha 70 e poucos da Abril. Ele volta com a revista dele e deixa o cargo dele pra outro editor, no caso, né? Quando o Puma compra o jornal, ele vai pra revista. Ele funda a revista e leva o pessoal junto. Exatamente. Mas isso é mais pra frente. E a gente já perdeu o sentido de ordem que o Eric tava tentando mudar. Não. 2 segundos atrás. A gente tá falando do Clarim como um todo aqui, né? Não tem... Clareando as ideias. É, clareando. Olha só. Então, o J. Jonah Jameson é um cara... Ele tem uma certa integridade e não tem ao mesmo tempo, né? É um cara estranho. Tipo, ainda... Mas ele tem muito ódio no coração. Exatamente. Ele sempre tenta fazer a coisa certa, mas ele tem um problema contra heróis mascarados, né? Esse que é o ponto do Jameson. É, os heróis mais urbanos, especial, né? É, mais especial é o Aranha. Sim. Ele fala que o Capitão América, esses outros, mas não tem muito, contra, mas contra o Aranha é a teia no sapato dele. É a teia na cadeira que ele senta lá. Literalmente. O Capitão, assim, os Vingadores, eles trabalham meio que pro governo, né? Então tá... sob o comando de alguém. Esses caras, tipo o Aranha, o Demolidor, assim, eles estão por conta própria, que é o que o Jameson acusa, que eles fazem justiça com as próprias mãos. É mais ou menos nesse sentido, né? E se for pensar pela realidade, ele não estaria errado nesse sentido, né? Não. É assim, a gente não... Raramente a gente pensa por esse lado, mas esses heróis que não trabalham pro governo, eles são criminosos, né? Você sim, não pode principalmente fazer... o Aranha. Pois é. O Aranha tem uma série de agravantes, né? Peraí, mas nós sabemos disso. Vocês não ouvem os trip views, não? Exatamente. Por isso que é uma série de agravantes, né? É roubo, morte. Caramba, coitado do rapaz. Então, quando a Clarim começou a aparecer com mais frequência aí, né, nas revistas do Homem-Aranha, a gente viu, né, que existe um prédio do Clarim, onde tá, tem tudo lá, né, as prensas, os escritórios e tudo mais, e eu não lembro quantos andares são, eu vi em algum lugar, mas, tipo, tem algumas vários andares alugados e o restante é o Clarim, né? Mas o prédio pertence ao Clarim. Esse prédio inicial aí, ele dura todos os anos, até o fim dos anos 90 nas revistas. Ele só vai ser reconstruído perto de Homem-Aranha 200 de Abril, né? Que foi quando ele foi destruído em uma batalha, e daí o Homem-Aranha, inclusive, teve que sustentar um pilar que tinha quebrado, e daí ele é reconstruído só depois aí, no início dos anos 2000. Aí. Todo o tempo antes foi sempre o mesmo prédio. Exatamente. E nessa época aí, principalmente no início, a gente tinha... O nome do prédio antes de ser Clarim, o nome dele era Goodman Building. Então, a referência ao editor-chefe da Marvel na época, o John Goodman. É John? Só isso. Era John? Só isso, pode continuar. Era John Goodman, alguma coisa assim. Acho que o primeiro nome era Martin. Martin Goodman. Martin. Acho que eu misturei o Goodman com o John Candy e saiu o John Goodman. Misturava tudo. Então, Martin Goodman. Mas o que eu ia comentar é que... Então, assim... era o Martin Goodman. Eu não falei nada. O que eu ia comentar é que, assim, apesar de ser um jornal grande, nos primeiros anos, né, é tabloide. Tabloide, ok. Só tem um aqui. Apesar de ser um tabloide, então... Mas uma organização grande, né, tipo, eles tinham um prédio próprio e tudo mais. Para de falar em organização. Sempre depois que você fala, vem o Tabajara. Ai, meu Deus do céu, apesar de ser uma empresa grande, nos primeiros anos a gente tinha um elenco razoavelmente pequeno, né? O elenco que aparecia. Os outros repórteres acabavam que, sei lá, desenhava qualquer um num cantinho. Quando aparecia só um, dois e tal. Mas a gente tinha. O Bob chegou a trabalhar lá também. O Bob, exatamente, depois foi contratado. Ele é uma figura onisciente que aparece quando necessário. Nós sabemos disso. Exatamente. E a gente tinha ali um grupo principal, né? Que era a Betty Brant, o Ned Leeds, o Frederick Foswell, ele apareceu um pouco depois, né? Igual o Robbie Robertson também. E eu acho que até a Glory entrou um pouquinho depois, mas até a Glory ali, mais ou menos, a gente não tinha muito outros personagens aparecendo no Clarim, né? Isso durou uns 10 anos, mais ou menos. Nomeado, não. E exatamente. Falou, tinha aqueles caras aleatórios aqui. Ficar passando por lá só pra encher a história. Tinha os caras que ficaram naquela história lá do que o James estava tentando falar com a aranha lá, falando, ah, se o Homem-Formiga pode falar com o Aranha-Formiga, porque o Aranha não pode falar com as aranhas. A verdade. Os caras falam, não, o chefe tá ficando doido lá. Ele começa, vamos, responda, o Homem-Aranha tá. Você trabalha pro Homem-Aranha? Mas é isso mesmo, né, que acontece. Pra que, se é quem estiver ouvindo e estiver achando que a gente tá zoando, né? Exatamente. Nós nunca zoamos, aprendam isso. Exatamente, olha só. Então, e aí, o Foswell, a gente falou bastante dele no programa dos gangsters, né? Sim. Mas a Beth, ela foi interesse amoroso do Peter, né? Que a gente também já falou dela um pouco, né? Mas também. É uma mulher um pouco chata. A Beth, pra mim, a única vantagem... Bom, tudo bem, ela teve uma revolução, né? Ela era só uma secretária. Eu não estou desmerecendo as secretárias, me desculpem, secretárias. Só tô dizendo que ela deu um avanço, digamos assim, tipo, porque ela era uma simples secretária e depois ela se tornou uma repórter. E depois ela se tornou uma repórter já nos anos 90 e acho que tá até hoje como repórter do Clarim, não é? A última vez que eu vi ela, ela não tava trabalhando, acho que pra jornal nenhum, mas ela era repórter e tinha um site, alguma coisa assim, um blog, sei lá. Faz um tempo já. Pelo jeito não era muito competente, então. Não, foi na... foi numa época que o Clarim tinha sido vendido, a galera tinha ido embora e tal. Eu acho que isso foi antes de Superior, sabe? Mas, enfim, a Beth a gente tem aí, né, que o Homem-Aranha, o Peter, né, teve um relacionamento com ela aí durante um tempo e depois ela se casou aí com o Ned Leeds, né, e depois ficou viúva. Só um adendo sobre a Beth, ela apareceu no filme, é aquela secretária, eu acho a atriz bonitinha, eu só queria comentar isso. A atriz é gatinha mesmo. E aí a Beth, ela acabou ficando fixa, mas ela aparece em várias histórias mesmo, igual o Everton comentou, quando ela deixa de ser secretária, né? Mas ela virou repórter do Clarim e tal, então é uma personagem que ficou bem ativa aí, né? Nesse elenco por bastante tempo. Teve até uma época que ela tava com o Ned, mas ele começou a dar em cima do Flash, saía com o Flash, Aí a Shashan descobriu, aí ela começou a ir com o Peter, aí o Flash achou que o Peter tava traindo ele, aí... Calma aí. Aqueles romances que o Macaren gosta. Ele em cima do Flash, e que o Flash achou que o Peter tava traindo ele. Pois é, eu entendi isso também. Não, então, é que eu tava lendo essa que época... É patrocinado pelo Boticário, a revista, aí? Aí o Boticarizador. Não, então, ela estava casada com o Ned. Mas aí eu, assim, eu não li ainda cronologicamente certinho, né? Tem umas histórias saltadas. Ela começa assim com o Flash, aí o Ned descobre. Aí, ao mesmo tempo, a Shashan parece que descobriu que o Flash estava saindo com a Beth. Aí ela começa a conversar com o Peter, pra desabafar algumas coisas. Aí o Flash vê ela saindo com o Peter e acha que a Shashan tá traindo o Flash com o Peter. Deu pra entender? Entendi. Não? Entendi. Isso acontece no meio dos anos 80, mais ou menos, né? É uma beleza essa trama aí. Nas novelas acontece até hoje. Isso aí é na época que ninguém sabia que era o Duende Macabro, quiseram jogar a culpa no Flash. Tanto que foi isso aí que fez o Ned jogar, tentar incriminar o Flash, porque o Flash tava pegando a mulher dele. Isso. Olha naquele isso. Super Almanac Marvel número 2. Sim. É meio confuso essa história, porque na verdade naquela época quem tentou incriminar o Flash, segundo o Stern depois, foi o Kingsley. O Ned nessa época, ele só atacou o Flash na rua e ele nem não conseguiu capturar ele. Quem capturou na verdade foi o Kingsley. Mas isso deixamos pro programa do Duende Macabro. Exatamente, voltando ao assunto, a gente tem ali o braço direito do Jameson, né, que é o Robbie, que é a consciência, né, do Jameson. É o que não deixou o Clarim ir pro buraco há muito tempo. O Robbie, ele só começou a ser ativo nas histórias, digamos assim, quando apareceu o filho dele, né, o Randy, quando o Peter entrou na faculdade, né? Ele era como, ele era editor, não era? Ele foi contratado como editor. Como editor, pois é. Ele era o editor. E ele geralmente era conselheiro do Peter, digamos assim, e depois da morte do Capitão Stacy, ele que assumiu o papel que o Capitão Stacy tinha pro Peter. Não estou maliciando, tô dizendo que ele assumiu o papel paternal na figura, entendeu? Do Peter, mais ou menos depois que o Capitão Stacy morre, que ele começa a dar conselhos e... Fazer filmes. Contratar ele com mais frequência, quando o Jameson não queria contratar, ele ia e contratava, dava dicas de reportagens, tava ali. Enfim, ele gostava do Peter, né, nessa época. Sim, mas, sim. Em contrapartida, apesar de ele apoiar o Aranha, ele tinha seus limites, né, que inclusive tem uma história que o Aranha tenta entrar no carro dele e ele fica puto, porque... Como assim, invadindo a privacidade dele, né? Porque ele não sabia, no caso, que o Peter era o Aranha nessa época. Depois, tem até uma discussão que ele podia já saber ou não. Mas nessa época aí, não era certeza que ele sabia, né? No início. Então, ele, em vários momentos, levanta suspeitas, né? No ar que ele sabe sim. E só pra constar, o Aranha não tentou entrar no carro. O Aranha entrou no carro. Ele chegou no carro, o Aranha já tava lá dentro. Mais um crime. Mas, pra quem tá ouvindo e não entendeu nada, é que nos nossos Trip Views Classics, nós chegamos à conclusão de que o Capitão Stacy é bom. Não era exatamente o que todo mundo pensa que ele é, né? Então ouçam os Trip Views Classics e entendam esse amor paternal que ele tinha pelo Peter. Mesma linha de amor paternal que o Chacal tinha pela Gwen. Exatamente. Exatamente. Mas o que eu acho legal no Robbie, assim, logo nessa época, assim, anos 60, 70, é que ele era um personagem assim, coadjuvante, mas ele tinha um background muito forte, né, com a família dele e com ele mesmo, né? Que toda aquela história dele com o Lápide, todas aquelas coisas assim, era bem legal isso, né? Ele dava uma profundidade ao personagem. E ele entrou numa época que a Marvel tava tentando colocar personagens negros nas histórias, né? E ele entrou como um personagem negro importante, né? E ficou por muito tempo. Não foi só aqueles... de cargo importante, que peitava o Jameson, né? Ele enfrentava, assim, não era submisso, só porque o cara era o chefe, assim. Era um personagem legal, eu gosto do Robin. Não foi aquele negócio, tipo assim, o Peter tem que ter dois amigos na escola. Ah, coloca que um deles é negro e pronto, sabe? Não pra preencher a cota. Foi só cota, né? Exatamente, é um personagem bom, né? Tanto que assim, eu tô falando do fato de ser negro porque era o que a Marvel tava fazendo na época, né? Mas, assim, é um personagem legal, a cor não interessa, né? Exatamente, e inclusive nessa questão, o filho dele, o Randy, ele era aquela coisa, né? O jovem na faculdade, todo extremo e tal, enquanto o Rob, ele já era mais pelo lado da razão, tipo, ele inclusive contia os excessos do filho dele, digamos assim, aparecendo nas histórias como uma figura mais experiente. gente, né? Sim, exatamente. Acho que num, até de um dos protestos que o filho dele estava fazendo lá, ele chegou aí na delegacia, o Robbie teve que ir lá buscar ele, aí teve todo aquele discurso de pai que se preocupa, que tem que escolher melhores amigos e tal, aí é bem legal. É, eu acho que eu vi uma história que o filho dele fala, ah, mas esses brancos, não sei o quê, aí ele fala, não, se você não quer sofrer preconceito, você também não pode falar mal do cara só porque ele é branco, né? Que é uma visão interessantíssima, né? Que um monte de gente, não só negro, né, mas de qualquer classe que se sente discriminada e tudo mais, acaba cometendo, né? Que pra se defender, ele discrimina os outros também, né? Que aí já passa do limite do protesto, né? Sim. Mas o Robbie, ele é um personagem tão... É ainda, né? Um personagem tão importante que, quando vocês falaram aí, né, que o não foi nesse momento do Puma, mas um pouco antes, o Jameson sai do cargo de editor-chefe e o Robbie assume, né? Que é tanto... Tanto que é uma época que o Clarim, obviamente, deixa de falar tão mal do Homem-Aranha, né? E começa a fazer um jornalismo melhor. O Robbie, no, nos anos 80, quando ele assumiu o cargo de editor no lugar do Jameson, de, digamos assim, autoridade máxima ali, ele começou a agir mais rigidamente também. Ah, pra não, digamos assim, não facilitar, porque ele não podia ser mais a figura paternal pra contrabalancear com o Jameson, porque o Jameson não tava mais lá. Daí ele... agia de uma forma que, assim, ah, não aceitava qualquer foto que o Peter trazia pra ele. Inclusive, o Peter, nessa época, era a época do uniforme negro, ele tava com uns probleminhas aí já. E um dos motivos aí era que as fotos dele tinham piorado. Porque quem tirava foto pra ele nessa época era a Gata Negra. E quando ela parou, daí as fotos pioraram junto. E daí o Robbie já não aceitava tanto, né? Ele, pra, digamos assim, manter uma ética, né? Pra não puxar saco do fotógrafo, freelancer, digamos assim. Sim, tanto que o Peter meio que estranhou esse comportamento dele. E tem uma história até que o Robbie chega, chama ele num canto e fala que ele tá agindo assim, porque tem gente olhando pra ele e não pode deixar facilitar assim também, mas ele meio que pede desculpa pro Peter com essa mudança repentina de comportamento. Sim, sim. E é nessa época também que ele assume o cargo de editor-chefe, que daí o Clarim Diário, segundo o Magari, vira o Escurim Diário. Sacanagem. E aí, depois que a Beth casa, né, ela sai do Clarim por um tempo, né, e a gente tem aquela época que o Jameson tá tentando contratar uma nova secretária, que elas... Ah, não... sim, temos que fazer menções honrosas àquelas secretárias de uma semana, de uma revista, né? Uma semana? Um dia? Eu acho que elas não eram suficientemente boas para passar no teste de sofá. É, porque eu ia falar agora da Glory Grant, que é a segunda secretária, né, vamos colocar assim, que a que substitui a Beth oficialmente, né, e era numa época que todas as secretárias não duravam nem um dia, né, e aí a Beth entra na sala do James, a hora que ela sai, e os dois estão rindo e ela tá contratada, né? A Glory, exatamente. Eu bati o olho no nome da Beth aqui e falei, Beth, a Glory. E os dois saem super felizes, né, da sala do Jameson. E, ela tá contratada. Peter, você não podia ter trago alguém melhor? Tal. Trazido? Trago não existe, cara. Não sei que seja um trago de bebida. Não, trago existe. Não. Trago existe. Trago. Primeira pessoa do coisa. Eu trago alguma coisa, mas... Ele não tinha trazo. Ah, tá, entendi. É o trazo. Ó, a função... Trazo era aquele brinde de salgadinho que vinha lá. Quase. Trazo. Super trazo, né? Então, e aí que surgiu, né? Eu vou falar lenda pra não insultar algumas pessoas, né? Do sofá do Jameson, né? Nossa, lenda. Capitão Stacy também é lenda, né? Exatamente. Uma lenda, olha só. E a Glória, ela ficou um tempão, né, como cargo de secretária, porque até nos anos 90, quando fizeram o desenho, quem era secretária do Jameson no desenho era ela. Eu acho que nas HQs ela ainda era secretária, ficou até... É, na série com o Nicholas Hammond não era ela, mas era uma referência a ela, que era... Só porque era negra, é isso que você tá dizendo? Uma negra, é, exatamente, mas é. Não usava o mesmo nome, mas era ela. E eu tô tentando lembrar de outra secretária do Jameson. Teve alguma com tanto destaque quanto a Beth e a Glory? A Glory ficou até um bom tempo. Teve a história lá dos Irmãos Lobo. Ela ficou como secretária. Essa não subiu na vida igual a Beth. Essa o Jameson queria que ficasse no sofá, né? É, eu tô tentando lembrar aqui, só se for alguma coisa mais recente, né, tipo essas... Eu acho que a Glória ficou até o fim dos anos 90 mesmo. É. Mas, enfim, como eu disse, né, assim, é óbvio que deve ter aparecido outra depois, mas não tão relevante quanto a Beth e a Glória. Então, eu acho que com isso... Pode falar. Só uma dúvida, não, é que eu tava pensando aqui agora, a gente tá comentando, não vai comentar a primeira aparição dos personagens, assim, em que revista foi, só pra saber mesmo. Se tiver alguma coisa importante, sabe? Tipo, ah, e ele apareceu porque ele é, sei lá, sobrinho de fulano de tal, sabe? Aí apareceu na história. Ou então a gente pode ser um pouquinho mais maligno e falar que a primeira aparição dele, por exemplo, do Jameson, foi na revista tal, que tem o Trip View, ou link a Glória apareceu em tal revista, que tem o Trip View, e fazer o Eric colocar todos os links no post. Eu acho mais justo. Então eu já vou colocar a regra aqui agora, que todo mundo que falar link no post tem que me mandar um link pra eu colocar no post. Não, mas você consegue ver não tem graça. Pô, a Glory, tô olhando aqui a lista de aparições dela, ela tá aparecendo nas inferiores. Ela é secretária do prefeito James atualmente, se não tô enganado. Então ela continua como secretária. Exatamente. Caramba, ela vai lá mesmo. Ela um sofá junto lá pro gabinete. Cara, ela realmente não almejou mais nada na carreira, assim, né? A Glory, pelo jeito, matou o Craig, né? Rasgou até um pedaço da calça dele, eu tô mandando aí pra conversa pra vocês. Ah, eu vi aí, assim, a imagem, é a mesma que eu tava vendo. É exatamente. Eu sei qual que é a imagem. É a Calypso, é a Calypso. A última caçada de Glory. Pode salvar a imagem aí, mano, pra vitrine. Salveada. Certo. Igual comentei no início, né? Ficou um bom tempo, né? Eu acho que pelo menos uns 10 anos com esse elenco aí, sem mudar muito, né? Mudança principal que teve foi a Beth sair, a Glória entrar no lugar dela e tal. E aí depois disso, né? Mais ou menos depois do Ned sair também. Isso. Ele sai junto com a Beth. Exatamente. A gente não falou do Ned, né? Isso, verdade. A gente não comentou do Ned, né? Eu ia avançar aqui, mas estava. Eu acho que o senso de ordem já se perdeu, então. Não, tá. Não, ou assim, ele nunca existiu. O senso de ordem é o seguinte, tipo, a gente tá aqui, não é pra começar a falar agora do, sei lá, uhum. Norm Osborn comprou o Clarim, sabe? Tipo, que foi Entendi. Lá no final comprou? Dos anos 90. Aí, ok, Ned, alguém quer comentar alguma coisa sobre o nosso Ele é um amigo? Sujeito meio macabro. Não é, isso é intriga da oposição. Aí que tá, ele parece ser um cara macabro, mas não é, entendeu? Ele é, mas na verdade, ele é um laranja. Todo sentido. É o Ned, ele era laranja. Me ocorreu isso agora. Às vezes eu mesmo me assusto comigo mesmo, desculpa. É, o Ned, ele era o repórter, né, do Clarim nessa época, se parar pra pensar, que não mostravam outros repórteres, né, era ele e o Foswell, basicamente, só que o Foswell ficou pouco tempo e tal. A função do Ned nesse início nunca foi muito relevante, porque ele geralmente só aparecia pra fazer ciúme no Peter, com a Beth, no início. E Sim. ele só começou a ter uma relevância como repórter lá perto do início da saga do clone, dos anos 70, em que ele foi capturado pelo Chacal e inclusive foi um dos que ficou perto da bomba lá do estádio que o Chacal colocou os dois Homem-Aranha pra brigar, né? Isso. Ele subiu no muro do quintal e viu uma coisa que não era legal, viu dois aranhas saindo na porrada. Exatamente. Bom, mas nesse início era isso, né? Eu acho que não lembro se no Tweepcast lá dos Duendes a gente comentou sobre o Ned, eu acho que sim, né? A gente falou alguma coisa sobre a época do Duende Macabro e tal, só que aí já não... Você não tá lembrando de alguma coisa, Só que aí já sai um pouco fora do assunto do Clarim, né? Mas tem a... Porque ele, como você falou, ele apareceu pra casar com a Beth. Quando eles casaram, eles saíram das histórias, os dois, aí a vida seguiu, aí ele só começou a voltar realmente nessa parte do Duende Macabro. Voltou a Beth também, com problema no casamento, e voltou ele. Isso, exatamente. E aí nessa época o elenco, né, do Clarim, o staff lá já tava crescendo, né? Já tava aparecendo mais gente. E eu sei que foi um pouco antes disso, mas o Ben Urich já tava aparecendo. Lance Bannon, né? Fotógrafo Sim. concorrente do Peter. A folha de pagamento do Clarim já tava grande. Exatamente. Com o Lance Bannon veio a Amy Powell também, né? Que era a noiva dele. Sim. E alguns outros repórteres aí, né? Isso começou a acontecer, na verdade, quando o Peter voltou pro Clarim, né? Porque ele saiu durante o fim dos anos 70, início dos 80, ele saiu do Clarim. Eu não lembro, ele teve algum desentendimento com o Jameson e começou a trabalhar no Globo. E daí, quando ele saiu do Globo, diário, ele foi pro... voltou pro Clarim e daí começou a aparecer esses outros, digamos, coadjuvantes aí, como o rival dele, que é o Lance Beno, que já foi citado aí, que, inclusive, foram desenvolvidos aí por um tempinho e... infelizmente, a maioria do fim deles a gente não pode ver aqui, porque Abril pulou, né? Exatamente. Tá dizendo que Abril pulou a história? E a... era interessante que a Amy, ela ficava dando em cima do Peter pra fazer ciúme no Lance, né? A mesma história de novelinha mexicana. Exatamente. É, ela não era exatamente noiva, ela era, digamos... amiga colorida, digamos. É, ela era uma... eles tinham um relacionamento aberto, né? Entendi. Mas ele sabia que o relacionamento era aberto? Sim, inclusive ele que não queria algo a mais. Eu lembro que ele tirava foto dela, né? Eu lembro de alguma coisa assim numa revista. Sim, sim, ele tirava fotos dela e... postava na internet, mas é um pilantra mesmo. Mandava por carta, né? Pra todo mundo dos anos 70. Postava, né? Premia e botava nos postes. Mas o Lance em si, ele era um bom personagem, porque ele servia justamente pra mostrar que qualquer falha do Peter, o Lance já tava lá como foto melhor, entendeu? Tipo, ele dava assim uma ênfase de sempre causar um pouquinho mais de problema na vida do Peter, né? É, e o Jameson gostava do Lance porque ele pegava o Homem-Aranha de ângulos que o Jameson gostava, né? O Homem-Aranha parecendo mal. Tá vendo? Não. Cadê o Lance pra fotografar a aranha jogando terra pra cima e se batendo sozinho? Nunca esqueceremos, né, dessa primeira luta do Homem-Aranha contra o Homem-Aranha. Mas... nos anos 80, como o Maurício falou, não, foi o Everton, falou que a gente não chegou a ver o fim dos personagens do Lance Beno, realmente a gente não viu o fim do personagem. Abriu, pula o arco que ele é meio que assassinado. Meio que? É, porque é Marvel, sabe como é? Qualquer dia ele pode voltar aí. Entendi. É morto. Tentaram refazer a história do... de ver quem era o Duende Macabro com o tal de Facard lá, mas não deu muito certo a história, é bem fraquinho, mas é isso que rodou nessa foi o Lance. O Lance Venom, ele era um dos... Venom? Digamos assim, ele era um dos suspeitos Venom. Do... Lance Venom? Oi? Ele foi dominado pelo simbionte? Não, o Lance Venom, ele era um dos suspeitos... Mônio, Lance Venom na vitrine, anota aí. Lance Venom na vitrine, você corpo obrigado, do, né? Corpo do Venom, cabeça do Lance. Mônio. Meu Deus. Diga, faz um negócio, faz uma regra, quem pedir imagem na vitrine tem que fazer e te mandar. Exatamente. Gostei. Aí ok, né? Qualquer um faz a vitrine. Então, só ia comentar que ele era um dos suspeitos para ser o Duende Macabro, inclusive porque uma vez que o Peter entrou no apartamento dele, não lembro, para fazer uma reportagem, alguma coisa assim, e encontrou um monte de fotos do Duende na parede. Daí ele era um dos suspeitos para ser... O Peter entrou no apartamento dele pra fazer não sei lá o que. O Lance Beno era o fotógrafo concorrente. É óbvio que o Peter foi lá pra destruir os filmes, acabar com a concorrência. Pra que mais seria? É, não seria muito fora do personagem, né? Mas aí ele encontra várias fotos do Duende Macabro. E nessa época o Lance, ele era, digamos assim, suspeito pra ser ou o Duende Macabro ou o Halloween, né? Porque ninguém sabia nessa época também quem era o Halloween. O cara do Pogobol, sabia, né? Mas era do Pogobol. Ele foi revelado que quem era foi nessa época aí também. Daí o pessoal desinquietou, né? E viu que também ele não era o Duende Macabro. E na verdade era o Leeds, ou não era o Leeds. Enfim, ele deu uma sumida depois e só foi reaparecer nessa que o Magaren falou aí que foi morto. É, e um dos repórteres, eu acho que o principal repórter da Marvel, se for parar pra pensar, né? Que é o Ben Urich, ele começou a aparecer pra todo canto na Marvel, principalmente em revistas do Demolidor nessa época também, né? É, a primeira aparição dele foi numa revista do Demolidor. Exatamente, ele é... não lembro o número, mas foi por lá. Isso já é anos 80, mas nas histórias ali que se passam um pouquinho antes das Guerras Secretas, tem uma história do Demolidor, Viúva Negra e Homem-Aranha, que eles estão investigando, e naquela época o Ben Urich já até sabia que o Demolidor e o Matt Murdock eram o mesmo cara. Ah, isso todo mundo via, né? É o mesmo Demolidor. E o Ben Urich até hoje, né? Tipo, inclusive, agora no mês que esse programa tá saindo, a gente publicou o Trip View da Homem-Aranha Superior 18 e tem uma história que é focada no Ben Urich, né? Então, uma história atual que o personagem ainda tá aí, firme e forte. Ué, se você não for levar em conta realidades alternativas. Exatamente. Ou naquela Demolidor, o fim, que ele também tem um fim. O Ben Urich também é o cara que quer desmascarar o Wilson Fisk como rei do crime, né? Exatamente. E uma pergunta é, Urich ou Urich? É que eu sempre falo K, mas eu já vi o T algumas vezes. Que isso? É o Jason, não, viu? É o Jason agora. É, nessa época também a gente tem aí a Carol Danvers, né? Aparecendo e trabalhando na revista Mulher. Aqui, no Supai da Mê, olha só onde que eu tô puxando. Aquela namorada dele trabalhava numa revista. A revista não chamava Mulher também, não? Sim, Woman. Woman, Woman. Olha só, é a referência que eu tô inventando. Ela é a cara, ela é a Carol japonesa. A Kalol. A Kalol da Kalol. É que nem quando eu postava no grupo lá que o Eric colocava o vilão do dia, eu encontrava a contraparte americana dele. Aí tá a contraparte americana da Carol Danvers. Tem uma contraparte no Supai da Man também. Kalol. Kalol Danvers. Não, fala direito. Kalol Danvers. Danvers. É, mas aí é chinês, né? Kalol, não? Não importa. É asiático, é tudo igual. Caramba. Ok. Falando em racismo, né? Não tem diferença. Falando em racismo. Então. Eu já falei outro programa que dá pra achar diferença, mas não vou ficar olhando pro pé do pessoal, então. É, tem no Sirius, eu acho que tem diferença. Lembre-se de uma coisa, você tem cartão branco pra falar de cearense, não de japonês. Ah, mas japonês eu estudei o idioma deles, eu tenho um cartão pelo menos cinza. Mônio, somos seres humanos, podemos falar de seres humanos aí, ó. É assim que funciona. Se for essa regra. Seres humanos. Caramba. A Carol Danvers, ela trabalhava nessa revista Mulher, né? E nos anos 70 é que tava rolando esse. Vários movimentos feministas, né? Pelos direitos das mulheres e tudo mais. Inclusive, no início desse mês, a gente lançou um Tweep View Classic das Spidey Super Stories, que me chutaram no meio do programa. Ouçam lá pra entender. Me chutaram. Ah, tô dodó, eu não vou gravar no meu aniversário. Se virem. Eu nem fui trabalhar na segunda, de tão mal que eu tava. Ah, tá. Saca, né? Encheu tanto a cara. E uma coisa que eu ia comentar lá, que não deu pra comentar porque eu saí, é justamente que lá tava tendo uma passeata pelo Dia da Mulher e tudo mais, justamente por causa desses movimentos que tava tendo na época, né? Aliás, um ótimo ano, né, mano? Ótimo ano, ano fantástico. Fale o que quiser, mas a Marvel sempre, antigamente, hoje em dia virou uma zona, sempre teve antenada nesse negócio que tava no mundo real, no negócio, quando... O tema era o racismo. Eles puseram o Robin, que a gente comentou, o Randy, na época da liberação feminina, que eu só lembro de Chaves, e o concurso de Miss Universo. Teve essa da Carol, combate às drogas, teve a história do Harry, substantivamente. Exatamente. E a própria Carol, ela da mesma forma que eu falei que o Robin entrou na época do... Quando teve o escândalo de Watergate lá, Capitão América ficou de mimimi, que não tava desiludido com... O governo e virou só o capitão. Exatamente. Acho que foi depois do Watergate isso do capitão. Não, foi depois. Foi quando explodiu. É porque tava tendo umas merdas da política mesmo. É, aí ele descobriu que o líder do Império Secreto era um dos caras mais altos lá da. Não alto de altura, alto de patente. Não era o Metaloide, né? Não era o Metaloide. É. E ele se matou lá na frente do capitão, ele ficou, meu Deus. Foi o Capitão América, o Mônio. Ah, meu Deus. Não, porque o Capitão América não é machista. Olha, Deus. Mas eu não sou machista, eu sou a favor do direito das mulheres. Eu gosto, por exemplo, que elas têm o direito de lavar a louça, elas têm o direito... Caramba. Temos que tratar as mulheres igualmente com os seres humanos. Tal qual como se fossem, né? Tá certo. Caramba, gente. Calma. Eu vou apanhar na rua, tô vendo. Então, e a Carol Danvers, ela entrou nessa época que eles estavam tentando criar personagens femininas fortes, né? Então... Foi nessa época que surgiu a Mulher Hulk? Eu não sei de quando que a Mulher Hulk é, mas é possível. Sim, nessa, não só porque teve na... Não sei, vocês que podem ser mais entendidos lá na série B, lá, teve a Batgirl também, não teve? Nessa época tinha a Mulher Hulk e... Eu não... as personagens lá na DC, eu não sei quando que elas foram criadas. Mas é. Alguma época que ninguém se importa e que já foi apagado hoje em dia, no mês passado, de alguma mega saga que teve por lá. A Mulher Hulk, ela é de 1980, então é mais ou menos a mesma época. A Carol Danvers foi em 70 e pouco. 70 e tanto, na verdade, foi depois de 75. Mais ou menos na época do episódio do Chaves lá. A liberação da mulher feminina. Então, quem mais apareceu nessa época aí? Tem tem um personagem que é o Andrew. Como é que pronuncia o sobrenome? Pontiolino? Garfield. Hã? Garfield. Garfield. Eu tô falando a mesma coisa, só que no mundo. Andrew Pontiolino, ou alguma coisa assim, não sei. Que eu deixei ele na lista aqui, que tem uma história relevante dele, que é na Marvel Team Up 130, se não tenho errado. O velho caraca. Isso, que é uma história que tá tendo, eu acho que é o... Já te falei que tá tendo um supermercado, como é que é, Magatti? É o supermercado aqui perto de casa. É, toda vez que eu falo tá tendo, eu lembro. Tipo, vem a voz do Magari na minha cabeça. É triste. Muito triste. Mas ok, voltando. Esse cara, nessa história que é o Homem-Aranha com Feiticeiro Escarlate, Visão, se eu não tô enganado. Ele é um repórter que tá investigando algumas coisas lá, junto com o Peter. E ele consegue deduzir que o Peter é o Homem-Aranha, né? Que não é tão difícil assim, mas ele consegue deduzir, né? E aí, no final da história, ele acaba percebendo que... Tipo assim, durante a história, ele dá a entender pro Peter que ele já percebeu que o Peter é o Homem-Aranha, né? E aí o Peter fica nervoso, né? Que esse cara, ele fica falando que... Ah, eu vou fazer minha grande história, vou ganhar um Pulitzer e tal. Pulitzer. Tanto faz. Não é tanto faz. Vai ganhar um Pulitzer. E aí... Eric. Oi. Não é assim, não é tanto faz. Mas eu entendi que você tava me chamando, não entendi? Não, eu tava falando do Eric. Eric e Iglesias, né? Ok, então. E aí, no final da história, né, pra terminar, no final da história ele percebe, né, que é melhor não revelar a identidade do Peter e tal. E ele nunca fala pro Peter diretamente que já entendeu que ele é o Homem-Aranha, né? Mas aí o Peter pergunta, tipo, e sobre aquela sua grande história e tal? Ele fala, se vamos supor que eu tivesse descoberto quem é o Homem-Aranha, não sei o que e tal, às vezes é melhor que um herói continue fazendo bem, não sei o que e tal, do que eu ganhar um... Como é que é, Moni, o nome do prêmio? Pulitzer. Exatamente. Você sabe qual foi o real motivo dele ficar quieto, né? Qual? Ele sabe quem é o Aranha, ele sabe que se ele abrir o bico ele morre. Nós temos aí vários personagens, né, que apareceram aí, mas podem comentar de quem vocês quiserem, na verdade, né? Não tem nenhuma ordem específica agora. Eu ia comentar da Kate Cushing, que é uma editora de cidades que entrou nos anos 80 aí, que o Jameson contratou, e ela era, digamos, a versão piorada do Jameson. Acho que pelo fato de ser mulher, já torna ela um pouquinho mais sensível, mais emocional. Não estou sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Ela, digamos assim... É natural da mulher. Ela entrou... Sim, biologicamente sim, mas isso leva a discussões que eu não quero entrar, né? Ok. Digamos assim, ela chegou... A primeira atitude ao ser contratada foi tirar o cigarro da boca do James. Falou que fumar fazia mal e tirou o cigarro da boca dele. E já chegou... Tipo, ela chegou chegando, né? E daí... Ela, eu demitiria ela no quadrinho seguinte. Quando conseguiria outro cigarro, é claro. Ela não ficou muito tempo empregada, eu acho também. Ela não ficou muito tempo, mas ela era engraçado que nessa época o Peter já tinha dificuldade pra conseguir vender foto, porque as fotos dele eram horríveis. E daí o Jameson ainda passou pra ela o dever de escolher as fotos. E daí se vira aí. E o Peter não gostava muito dela. E inclusive só foram se aproximar, digamos, um pouquinho amigavelmente. Naquela história já citada pelo Magaren nesses últimos trip views aí, em que a Betty foi pra um culto, por causa depois da morte do Ned, pra tentar superar e tal, e a irmã da Kate Cushing tinha sido capturada por esse mesmo culto, mas no fim encontraram que não era ela e pensavam que era. Eu só ouço Candy Crush. Tá traumatizado pelos convites. É, exatamente, toda hora. É porque é a Candy Crush. É, mas então, não tem muito o que falar, né? Porque foi uma personagem que ela aparecia assim, bem, sabe, só pra comprar foto e xingar um pouco o Peter, né? Só pra dar um. Pra mostrar um pouco mais da sorte do Parker, né? Do azar do Parker. Só pra mostrar que existem coisas piores que o Jameson. Ah, mas a Candy Crush aí não criou o escorpião, não financiou o Esmagaranha. Acho que o Jameson ainda é pior. Mas afetou muita gente com os convitinhos lá no Facebook. É, um outro cara que a gente comentou no tipcast dos gangsters, né? Foi o Jacob Conover, que foi um dos rosas, né? O terceiro rosa, se não estou enganado. E ele era um repórter do Clarim, né? Tanto que aquela história. Deixa eu ver, eu irrito o Mônio ou não? Deixa eu pensar. É, tá, vou irritar. O menino que colecionava Homem-Aranha. Agora irrita, vai. Tá, o menino que coleciona. É, quem escreve aquela matéria que aparece durante a história é o Jacob Conover, né? Então, sim. Era um repórter do Clarim aí. E trouxeram de volta ele no fim dos anos 90 pra ser o Rosa, né? Foi uma tentativa de fazer o que fizeram com o Foswell. Fazer um chefe do crime que era repórter do Clarim. Só que foi o contrário, né? Oh, meu Deus, todos os chefes do crime. É, foi o contrário, porque ele saiu do Clarim pra ir pro crime. E o Foswell saiu do crime pra ir pro Clarim. É um negócio, parece que ele salvou. A gente deve ter falado isso no outro programa, mas ele salvou a vida do Fortunato lá. E aí o Fortunato falou: opa, então toma essa máscara rosa aqui e uns capangas. É basicamente isso. Aí ele foi lá e brigou com o cravo. Todos os chefes do crime saindo do Clarim, que ridículo. Então, quem mais aí? Nick Katzenberg, que era o gordo escroto lá aqui. E eu posso falar de gordo escroto, porque eu sou o gordo. E um pouco escroto. Ele fazia o papel do Lance, de vários outros que são ao longo do. Ele era o Lance sem a moralidade, né? É, exatamente. Ele era o cara que competia com o Peter pelas fotos, mas sempre que tentava passar a perna de modo, como o Ivan falou, de modo amoral. Tanto que teve uma época que ele tirou uma foto do Peter tirando foto como Homem-Aranha, e falou que o Peter tava forjando as fotos. O Robin ficou um bom tempo sem falar com o Peter por causa disso. Obrigou o Peter o James a admitir o Peter. Que aí, absurdo. No final ele morreu de câncer. Que absurdo o Peter forjar as fotos, né? Pois é. Ele nem começou a trabalhar parece com isso. Parece que ele ia ficar jogando areia pra cima. Cara, a história é fundamental do Homem-Areia. Primeira aparição do Homem-Areia, todo mundo lê, por favor. Mais legal. Usaram ele anos depois. Ele passou um bom ano sumido. Quando ele voltou, foi só pro Peter jogar na cara da Mary Jane, que ela tava voltando a fumar na época. Falou, olha, lembra daquele Nick Katzenberg, aquele gordo escroto? Ele aí, ele tava lá no hospital morrendo de câncer. Ele morreu. Ele perguntou se no céu tinha pão e. Ah, não, fez antes. Foi muito lento. Fumante, cara. Ele perguntou se no céu tinha cinzeiro. Pode ser, também. Fica valendo do Mone pra ele ter a impressão que você tá participando. Não apenas isso, tem o conhecimento de causa de fumantes. Lembre-se disso. O Mone pode falar de fumantes. Ah, isso, pronto. Deixa ele. E aí, pode. Pode puxar outro? Pode, à vontade. Então, nos anos 80 também teve a Joy Mercado, que era. Ela surgiu mais ou menos ali naquela. Não sei se vocês têm aquele formatinho de Abril que tem a morte da Ginger Wolf, sabe? Sim, sim, sim. E a primeira história. A primeira história, exatamente, foi quando ela surgiu. Ela era uma repórter, uma loirinha, que. Digamos assim, ela surgiu pra fazer o papel que o Ned Leeds, na época que ele tava meio transtornado, né? Surgiu ela pra ser companheira do Peter. Ela teve algumas histórias aí, apareceu regularmente durante os anos 90, até que sumiu. E inclusive eu cheguei a dar uma procurada hoje em dia, teve coisa que não saiu no Brasil antes de casar com a Mary Jane. Que? Ela casou com a Mary Jane? Qual é? Não, antes do Peter casar com a Mary Jane, ela chegou a ficar um tempinho com ele, mas foi naquela história do Papai Noel assassino que abriu o culo. É, inclusive. É na época que o Verve Mental tinha trocado de corpo com o Peter. Ah, não, era o saudazinho do Romitinho. Inclusive, eu vi uma imagem agora aqui, que é ela agradecendo o Peter por emprestar uma câmera pra ele, agradecendo com um beijo. E aí, lá embaixo tá escrito, vou destacar aqui pro Magari e pro Mônio, tá escrito assim: Last ISH e o número da revista. Então, ISH realmente é issue. Na verdade, não é isso, né? Realmente descobrimos? Na verdade, não significa, eu não sei o significado exato, mas é a revista, entendeu? Pode ser issue ou pode ser. A referência é a issue. Exatamente. Ou não. Mas tem que ser, né? Last e SH. E o nome da revista tem que ser, né? Ok. Joy. Joy é tipo alegria, júbilo, né? É, sim. Olha só. Que mulher feliz. Melhor nem traduzir joystick, então. É o bastãozinho da alegria. Deus. Ai, caramba, pra que levar pro lado ruim da palavra isso? Ainda falei bastãozinho. Uma curiosidade sobre o. Se diverte no videogame, é alegria. Pauzinho divertido. Ok. Everton, o que você fala? Não, só ia dizer que uma curiosidade sobre a Joy é que antes de estrear o filme, o segundo filme da franquia do Amazing Spider-Man, começou a sair acho que era no Tumblr, começou a sair aquelas reportagens, né? Que falavam um pouquinho sobre aquele universo. A Joy, ela foi usada como sendo a redatora de uma das matérias, e se não me engano, Ben Yuri, que era outro, o Katzenberg, e outros personagens. Dava uma esperança aí pra quem. O Ben Yuri que não pode, porque é lá era da Fox, da Marvel, sei lá. Acho que usaram o Ed Brock, né? Não, foi o Ken Ellis. Ken Ellis, isso. É, já dá pra falar um pouquinho do Ken Ellis também, né? Que surgiu aí. Ellis. Ah, obrigado. A gente fez isso na saga do clone, cara. Eu tava registrando essa mesma piadinha. E foi o Mônio também. Quem? Pelo menos eu sou uma pessoa constante, tá vendo? Ô, Mônio, você perdeu a oportunidade. O Dante ficou remodronado. Saiu a lágrima do rosto do Mônio, do Dante agora. Do Dante? Coitado, o Dante tentou, lá no início do mês, no Trip View da menção, ele tentou fazer a piadinha do quem? Eu falei, não, Dante, não. Vamos continuar o programa. Ele ficava todo triste, sabe? Ninguém falava Raimundo Nonato com ele. Tá? E o Ken Ellis, ele esqueci o que ia falar dele. Eu ia falar que ele surgiu, tipo, aí na saga do clone, foi ele que batizou o Aranha Escarlate. Ah, sim. Era isso que eu ia falar. O mais relevante dele é que ele deu o nome de Aranha Escarlate pro Aranha. Ele era, nessa época, uma espécie de contraponto ao Ben Yurick. Enquanto o Ben Yurick era um repórter mais analista, o Ken Ellis, ele tentava, digamos assim, sempre se destacar com a sua reportagem, e daí ele corria atrás e não ligava muito pros riscos. Ele chegou a seguir o Venom várias vezes pra conseguir reportagem, e... ele queria ganhar um Pulitzer. É, ele sempre tava atrás de... Inclusive, quando surgiu o Duende Verde, o Phil Urich, ele ficava de atrás dele, tipo, como... tipo aquele repórter chato, sabe? Que tem nos seriados, nos filmes, né? Mais ou menos isso. A implicância é comigo mesmo, né, mano? A pergunta é... O Bagari falou Pulitzer aí, o Mônio tranquilão. E eu falei só pra... Pois é. Desculpa, eu tava pensando em outra coisa, que eu tava longe. A implicância é comigo. Eu tava tentando lembrar que fim levou o Ken Ellis, do jeito que surgiu, sumiu, né? Ah, sim. Ele acabou a relevância dele, entraram outros personagens. É que, na verdade, todos esses personagens secundários, o pessoal que veio pós 2000 não sabe o que trabalhar com secundários aí. Não, o Ken Ellis, ele apareceu na época do... Ah, caramba. Quando o Bennett lá, ele compra o Clarim e vira o DB, né? No Brasil, sei lá, virou CD. Eu tô vendo que eu dei uma pesquisada mais cedo. Ele reapareceu nas histórias do Deadpool com Cable. Isso, é. Até parecia mais jovem, pra variar. Ninguém liga pra cronologia nessa droga. Mas aí ele apareceu nessa época e ele ficou um tempo, mas não lembro nada. Ele, aproveitando já o Ken, quando ele ia fazer as reportagens, ele levava um fotógrafo, que era a Angela Yin. Que era fãzona do Peter, né? É, no começo ela nem conhecia o Peter, depois que conheceu ela começou a virar fã do Peter. Chegou até uma época que ela encontrou o Ben na época que o Ben trabalhava lá para uns mafiosos lá. Ela achou que era o Peter que tava, você tá fazendo uma reportagem disfarçada, não vou te atrapalhar. Não vou te atrapalhar, viu, repórter? Tchau. Só ia comentar que a Angela, ela era asiática, né? Ela surgiu pra preencher a cota. Sim, porque a Shashan tinha parado de... A Shashan parou de aparecer, colocaram a Angela aí pra ser a cota. Ah, com o nome dela já tem ela, não tem graça. Angela. E também teve uma trama aí, depois da saga do clone, que surgiu, acho que era a prima dela, né? Que era a Dragonesa, que trabalhava para o... Dragonesa. Para o Tarântula Negra. Dragonesa. Tava tentando lembrar o nome dela, que no original era Dragonfly. Aí aqui, a Angela Yin aí, que ela fica responsável pela reportagem do esqueleto lá do clone. Sim. Na época da saga do clone, ela estava bem ativa. Exatamente. Aí teve essa coisa que o Everton falou da Dragonesa, que era a prima dela, que... Depois contrataram ela, mandaram. Depois que a Dragonair falhou em matar lá o Robby, a chefe do clã, que era parente, amigo, aliado, whatever, do Tarântula Negra, falou: tá, então pra você se redimir, você tem que matar a sua prima. Aí ela foi, não conseguiu e foi embora. Enfim. Exatamente. A gente não comentou, mas só falar aqui pra deixar registrado, já que a gente já avançou, né, mas. Em algumas histórias passadas aí, na verdade a gente citou brevemente que o Puma, né? como agradecimento ao Homem-Aranha lá, ele compra o Clarim, né? Compra 51% das ações lá e sim, vira o dono, né? Só deixa registrado. Um senso de honra meio estranho. Ah, eu tinha tentado. Cara, eu gosto matar muito dessas. Eu tentei te matar, mas ó, pra me redimir, eu vou comprar o jornal que te persegue e transformar ele num panfleto de propaganda pra você. Eu gosto dessas histórias aí da época do Puma, só que ele era um cara muito chato, porque o Peter falava que não precisa, a dívida de honra não me importa com isso, e ele continuava sempre querendo fazer alguma coisa pro bem dele, como se tivesse alguma dívida muito gigante pra pagar, e tipo, ficava só naquilo, até que parou de aparecer, tipo, era só isso que o personagem rendia. Era só mesmo isso, tanto que quando ele desiste da história, ele chega no James e fala, você quer seu jornal de volta? Dá um dólar aí, toma 51 rações. Fácil, né? O Jameson fez o cosplay daquele personagem que todo mundo odeia, o Chris. Passa um dólar. Eu ri só pra acompanhar a risada de vocês. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Deixa eu puxar um personagem que eu pus pra série A da lista aqui. Pra quem não sabe, a gente fez duas listas. Uma de personagem quem se importa e a outra tem alguma coisa pra falar. Que é o Gilbert Trilby, que ele era o... Quando o Octopus morreu, estou fazendo um monte de aspas aqui. Aspas com todos os tentáculos. Ele era o cara que ficava... Que ficou responsável pelo obituário do Octopus. Tem umas duas histórias que ele faz o obituário. Que é quando conta aí o passado do Octopus. Que ele vai entrevistando os amigos que ele conheceu. Aí quando o Octopus volta, ele faz a pergunta que todo leitor de quadrinhos já se fez. Pô, mas se ninguém fica morto muito tempo, pra que eu sirvo? Sai triste e melancólico. Cara, só deixar registrado aqui que a Jessica Carradine lá, ela... A Moni vai falar Carradine, quer ver? É. Ela trabalhou um tempinho no Clarim, né? Que ela vai levar uma foto lá do... Caramba, do Homem-Aranha, né? Naquela armadura lá. Esqueci o nome. Enfim. A armadura de teia lá? É, ela leva pro Jameson, o Jameson gosta e acaba contratando ela lá, dá um trabalho pra ela, né? Então, deixar registrado que ela trabalha. Mas quem é a Jessica Carradine? É a filha do ladrão. Ah, isso. Então, olha, ela voltou? Voltou? Qual a armadura de inteiro que vocês estão falando? É, então, eu também fico me perguntando se o Eric não tava confundindo. Que ela não chegou a trabalhar muito, ela só. O caso dela foi que ela tirou a foto do. Não, eu falei do Ben, errado. Como Homem-Aranha. O uniforme dele. É, não, mas o. O Ben tirando a máscara lá. Ela ia vender pro Jameson, só que não, mas ela, eu... no último momento ela falou, não, deixei. É que igual meu tradutor... carinha careca lá. É que meu tradutor simultâneo falhou. E, na verdade, ela tirou uma foto do Aranha Escarlate lutando contra aquele Armada, que era o cara que usava uma armadura, entendeu? Ah, não o Homem-Aranha usando a armadura. Isso, Armada, rapaz. Só pra fazer uma correção aqui, estilo Mônio. Na verdade, quem lutou com o Armada foi o Homem-Aranha Ben Reilly, não o Aranha Escarlate. Tudo bem, dá na mesma, mas só pra ser um pouquinho chato. Não, mas ele... Até não, porque mas... eu lembro, a primeira foto que ela apareceu, que ela tirou, foi o Aranha com o uniforme novo. Foi logo depois ele ter criado o novo uniforme. Tá certo. Sim, o Armada foi o primeiro inimigo do Homem-Aranha novo. Ele já tinha assumido, né, como oficialmente era o novo Homem-Aranha, né? Exatamente. Não manja nada de Homem-Aranha pra você trabalhar em outro site. Mas é, eu tô aqui pra aprender junto com todo mundo. Ninguém é dono da verdade, né, mãe? Claro que eu sou. Deixa eu ver, tem algum personagem antigo aqui que a gente vai comentar ainda? Vou dar uma passada rápida na lista que eu tenho aqui. O Billy Walters era um moleque que tietava o Peter, só que o Peter não tinha tempo pra ele. É, não tem. Aí, o Peter faz ele pra poder falar com a Capitão Stacy. Eu lembro do Billy Walters, cara. É. Que levou também, hein? É, então, é como 90% dessa lista. Ninguém sabe, ninguém viu. Ou morreu quando o Clarim desabou lá no Homem-Aranha 200 lá. O cara queria porque queria ser amigo do Peter. Quando o Peter resolveu falar, não, vamos dar uma chance pro moleque, não vou deixar o Aranha interferir. É, não precisa vir com a sua piedade pra cima de mim, saiu andando. Exatamente. Ela saiu andando e tá andando até hoje. Charlie Snow também, que não tem nada pra falar, é daquelas pessoas que aparecem em uma história já. Talvez não. Colin Cooper apareceu na história que o Lance Bannon morre. Ele era um dos suspeitos do assassinato lá, de ser o Facade. Mas igual abriu, ninguém se importa. Tem mais um monte aqui que também ninguém se importa e acabou. Agora vamos pra série A. É, a gente comentou sobre o Clarim, ele ser atacado lá na Homem-Aranha 200, né? Que na luta do Homem-Aranha contra o Duende Verde, eles quase derrubam o prédio, ou chega a derrubar? Eu não lembro se cai no final. O Aranha fica segurando. Isso, é. O pessoal sair, mas derruba um pouquinho, fica destruído. Isso. E aí, um pouco antes disso, né? Sei lá, um ano antes disso, mais ou menos, nas publicações, foi o final da saga do clone, o Norman Osborn, ele voltou, né? E ele compra o Clarim, né? Ele vira o dono do Clarim pra atormentar a vida do Peter aí, né? Então... como se ele precisasse um pouquinho mais disso. Exatamente. E aí, depois disso, nos anos 2000, igual o Magarin comentou aí, né? Tipo, tá certo que eu não li muita coisa dos anos 2000, mas... eu acho que os personagens que aparecem acabam sendo os mesmos, e os outros que aparecem é aquele de uma história e pouco tempo, que acaba não sendo muito relevante, né? Só uma coisa, Eric, que eu tava lembrando, nessa época que o Norman compra o Clarim... ele começa meio que subornar o Jameson, né? O Jameson, ele fica com aquela... que aparentemente tem uma ética, né? Que a gente vê, assim, e isso começa a ser colocado em questão, assim. Então que o Rob começa a questionar algumas atitudes do Jameson. Não que ele não fizesse isso antes, né? Posso fazer só uma observação? Até duas. Ele não suborna, ele chantageia o Jameson. Ele tem alguma coisa contra o Jameson que ele fica chantageando. É, então, é por aí, assim. E daí o Jameson, assim, fica... totalmente sob o comando do Norman, né? Acho que quando o Norman comprou o Clarim, ele abriu uma gaveta e achou as fotos do sofá lá. A próxima coisa relevante que eu lembro, que aí eu já tava lendo, né, já tinha voltado a ler as revistas, foi pouco antes da invasão secreta ali, é que o Clarim tá mal das pernas pra caramba, aí tanto que vários funcionários trabalham de graça pra ajudar um tempo e tal. E aí o Jameson cai de cama lá com colapso nervoso, alguma coisa assim. E nesse meio tempo, a esposa dele, né, a Marla, ela vende o jornal pro... esqueci o nome do cara. Dexter Bennett. Laboratório? Ele transforma ele num laboratório. Dexter Bennett, um cara pouco narcisista, né? Que o nome dele começa com DB. Aí ele renomeia o Daily Bugle pra DB, com uma exclamação depois, né? Nossa. Se você não comenta isso, eu não podia notar. É quando ele transforma o Clarim num tabloide, né, cara? Exatamente, é só matéria expondo as coisas sem prova direito, né? Falando de famosa. Ah, ele continuou o legado do Jameson, então. Falava as coisas sem saber. E ele tratava mal pra caramba todos os funcionários, né? E não tinha ética nenhuma. Foi até por causa disso que nessa época aí várias pessoas saem do Clarim, né? Nessa época aquela Nora Winters, que era uma repórter, ela já tinha sido apresentada. E aí várias pessoas saem, né? Sai o Rob, sai a Nora, sai a Beth, o Peter também sai. E aí eles acabam fundando um outro jornal que é o Linha de Frente, né? O Frontline. Eu não lembro se vários jornais tinham algum rabo preso com o Dexter aí, que... quem saiu de lá não conseguiu emprego em lugar nenhum. O único lugar que eles conseguiram foi nesse jornal que o Rob abriu aí, né? Esse Linha de Frente. Que era um jornal mais... nessa época eu ainda lia daquele jeito. Ah, tô lendo. Legal. Mas essa... o Linha de Frente, por um tempo, ficou igual o Phil Sheldon era na Marvels. Ele era a visão da pessoa comum nas grandes mega sagas que vai mudar tudo até a próxima, de 3 meses depois, mudar tudo. Exato. Essas grandes sagas todas tiveram uma revista... Frontline, que era a visão do pessoal normal. Quando o pessoal se pegava de porrada, tinha o pessoal fugia das explosões, tinha essa reportagem. Era legal, parte do Frontline. Inclusive, teve uma revista em 96, que eu tenho quase certeza que não saiu no Brasil. The Pulse? Não. O DB. Essa não saiu, não. É uma revista que chamava Daily Bugle, que é 3 edições focada no povo do Clarim fazendo as coisas, né? Deve ser interessante, porque a análise que eu vi, as 3 revistas receberam nota 4 em 5. Então, eu achei interessante. Seria muito sem vergonha, nota 4. Meus advogados entraram em contato, viu? Novamente. E eu falei da T-Pulse, que foi uma série de revistas que lançaram mais recentemente, foi um pouco antes de eu parar de ler, lá em 2008. Foi exatamente aí que a Jessica Dionísio trabalhou por Clarim. Ela foi contratada pra ser, tipo, como a... um negócio de especialista, consultora de assuntos super-heróicos. Só que aí não durou muito também e foi pro espaço. exatamente isso. Depois antes que o Jameson foi pra cima de uma das 292.392 formações dos Vingadores, que tinha o Luke Cage, a Jessica Jones falou: não, meu marido só não vai mexer, tchau. Se eu não tô enganado, pra reduzir um pouquinho o que o Clarim falava, sei lá, o Homem de Ferro tenta fazer um acordo com o Jameson pra não falar mal, não sei o que e tal, e a próxima reportagem que sai é um assassino procurado, Wolverine, né, no caso. Sim. Um cara que já teve problema com drogas, que seria o Luke Cage, e mais não sei lá quem, são os novos membros dos Vingadores, sabe, tipo, é desse jeito. Então, nessa parte aí que ela falou tchau, tchau e benção. Ou melhor, são os novos membros? Não, é tipo assim, estão sujando o nome dos honrados Vingadores. Aí um tempo depois disso, né, que tem isso que eu falei da venda pro Dexter e tal. E aí um pouco mais pra frente tem uma luta do Homem-Aranha contra o Electro que bota o prédio todo abaixo. E aí esse prédio que começou lá nos anos 60, que a gente comentou, ele finalmente é demolido completamente aí. Tá, tá, tá, tá. Nossa. E aí basicamente o que teve depois foi que a Marla compra de volta o jornal, né? Apesar que não existe prédio mais. E o como é que é? Ou ela compra ou o Jameson dá o dinheiro pro Rob comprar, alguma coisa assim. Eu sei que no final das contas o Rob, o linha de frente vira um novo Clarim Diário, né? Que é o que a gente vê atualmente nas histórias. Mas o novo Clarim Diário, aliás, quem quiser acesse aí novoclarim.com.br. Tá meio morto, mas tá lá ainda. Tá um pouco abandonado, né? Pois é. Igual o Clarim, igual as boas histórias hoje, mas tá por lá. Então, e é basicamente isso, né? Eu acho que a gente, lógico que a gente não falou tudo, mas cobrimos uma boa parte aí, né? Do Clarim e dos seus funcionários, de todo o expediente do Clarim Diário. Olha, eu acho que todos da lista que foram lá. É daquela lista principal, sim, da outra só se... É, tem um monte que eu olhei, é só aquilo de, a mulher tá na máquina de escrever ali, parece, a Mística participou do Clarim, mas ela era uma... Ela tava disfarçada de uma repórter do Clarim pra infiltrar não sei aonde. É, inclusive a lista que eu mandei pra vocês no e-mail, ela tá incompleta, que depois eu achei uma lista com mais um monte de nome. Mas é tiazinha do café, nada importante. Exatamente. Turista. Caramba, tiazinha do café não é importante. Não, não. É a mais importante de uma empresa, cara. Exatamente. Bom, então sendo assim, eu acho que a gente falou de quase tudo aí. Tentando lembrar se o Clarim tem alguma importância em alguma realidade alternativa, mas não lembro. É, assim, ele não tem nenhuma... Eu acho que não tem uma importância grande em nenhuma, assim, mas tá presente em praticamente todas, né? É, tipo, por exemplo, no MC2, praticamente volta tudo, o Clarim volta, o Jameson tá vivo, hein? Os 792 milhões de anos lá. Aí tem o neto dele que trabalha no Clarim, tem a própria May é contratada pra tirar fotos da garota do Clarim também. Ah, olha, o James fala, contratei seu pai, você quer trabalhar aí? Fica aí. Ah, tá, legal. Ela fica... falou, opa, já sei como fazer pra ter foto da garota aranha, hein? Mas isso. Em 2099 acho que não tem nada dito, será o Clarim 2099. Não, não tem, porque a gente descobre que a tinta causava câncer, exatamente, através da pele. Muito importante. A gente ia deixar falar isso. É, e a... E a... Eu acho que as informações são um pouco mais controladas também, né? Tem o melhor núcleo dos filmes do Remy, que é o do Clarim, graças ao J.K. Simons. É isso, J.K. Simons lá, que é o Jameson definitivo e perfeito. Não esqueçam da atriz que faz a Betty Brant. A atriz que faz a Betty Brant. O Robin, por algum motivo, tá gordo. O Robin tá engordou e daí? Comeu muito. Nos novos filmes que já são velhos, eles só chegam a ser mencionados. Exatamente. Deu tempo de aparecer. Enrolaram porque não fizeram. Não conseguiram achar outro Jameson tão bom quanto o. E no universo. No universo Amálgama, ele se juntou com o Diário do Superman lá. É. Planeta Diário. Virou Planeta Clarim, uma coisa assim. E assim, é interessante que eu não leio Super-Homem, talvez lá no Globo Diário tenha um efeito bem parecido com esse, mas o... Ah, a gente esqueceu de falar, o Clark Kent já trabalhou com o Clarim também. Exatamente. Só uma coisa, Eric, eu quero entender o que tem a ver o Globo Diário com o Super-Homem. Planeta. Eu falei Globo? Falou. É porque tem um Globo em cima. Ah, é Super-Homem. É, Planeta. Super-Homem, aqui se bota. Planeta, é. Eu não leio Super-Homem, mas eu imagino que o Planeta Diário tenha uma coisa parecida com o que eu vou falar do Clarim, que... que no universo Marvel, e principalmente nas histórias do Homem-Aranha, que é o que a gente vê, né, tem um ótimo núcleo de personagens ali, né, tipo, é praticamente um mundo à parte dentro das histórias, né, em que várias coisas acontecem e tal. Então, assim, é muito interessante o que eles conseguem fazer com essa interação dos personagens e o desenvolvimento de cada um dos repórteres ali, que acaba interligando, né, todas as revistas de uma certa forma, né? É bem interessante. Quando você pega o roteirista que sabe trabalhar com isso... Exatamente. É como se fosse a editora, sei lá, materializada dentro da revista ali, né, interligando todas as revistas. Acho que a gente esqueceu de falar de um funcionário do Clarim. Qual? O Peter. Porque ele era freelancer, não conta. É, não conta. Tá, então. Freelancer não conta. Mas o Clarim publicou um livro com fotos dele, né? De agora. Teias. Que se fosse nos dias de hoje, certamente o livro Teia sairia e eu compraria, mas como foi no passado, ninguém teve essa ideia, né? Seria legal. Genial, um livro de ilustrações do Homem-Aranha, como se fossem as fotos do Peter. Com certeza eu teria. E arrancaria a página do Humberto Ramos, né? Caramba. Na época ele existia ele, graças a Deus. Exatamente, é. Maurício, obrigado novamente por sugerir o tema. E se você quiser sugerir outro tema depois, fique à vontade. Quem tá ouvindo também, se quiser sugerir temas pros Tweepcasts, estamos à vontade. Se o tema for bom, a gente vai fazer. E se você puder participar, a gente te convida também, né? Certo? É, então agradecer aqui também ao Eric pela oportunidade, segunda oportunidade. Não vou agradecer 5 vezes, que nem você. Olha só. Mas fica aqui meu muito obrigado também. Algum jabá? Ah, eu tenho um blog também, mas que tá morto, pode ser que ressuscite um dia. Por enquanto não tenho nenhum. E é isso. Peçam a parte 2 do cast de músicas. E é isso aí. Peçam o cast do expediente do Globo Diário, né? Conheço o Bushkin, só. Ah, e o Ed, né? E o Ed. E a KJ. Olha só, já dá um cast. Não, falando nisso, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Clarim não tá preso só aos Estados Unidos. Ele tem uma filial em Londres. Ah, é? O... Como é que é? Herald? Daily Herald. Daily Herald. Daily Herald. Que aparece só nos títulos. Londres e não Paris. Ah, exatamente. Não, a gente tá... Todo mundo aqui tem inteligência pra separar. E se por acaso você tá ouvindo isso daqui e você não tá no site, o Tweepcast é o podcast mensal do aracnofan.com.br. E além dele, ele é toda a última semana, né, do mês, e ao longo do mês nós temos Tweepviews e Tweepviews Classic, que falam das revistas, né, antigas e novas. Então é isso, valeu, até a próxima, até mais. Tchau, tchau. Falou. Pode voltar a rodar as coisas. Ela não quer estudar, ela não quer estudar, mas tira a nota 10 na prova de farrear. Ela tá na balada, como é que é? Descendo, dançando sem parar, com Eric e Vinícius, ela desce até o chão. Não lembro direito, então tem assim. Obrigado por mais um mestre. Aqui, ó, a Tim Espirro, a dança do King Kong. King, King, King, Kong, Kong, Kong. Dança, dança, dança com o King Kong. Tem a do canguru. Essa aí, a do canguru. Boitatá. Por algum motivo, minha memória funciona com música, eu acabei de perceber. Eu tô lembrando a letra das músicas que eu ouvi uma vez só. Então, a partir de hoje, você começa a fazer os casts cantados. Ninguém vai querer ouvir.